Econo, Terrano 238, está presente na 95. Controle Salvador, boa tarde, Gol 9556, Restrito 040, Matana Pro de decolagem. Gol 1556, compacto radar de decolagem, Supervia, Sanvo 1, para nível 240. Confirmo, então está livre a ascensão conforme o perfil para o nível de cruzeiro 240, sem restrições, Gol 9556. Fortaleza 2230. Fortaleza 2230, torre 118, decimal 95. 1895, 2230. O Mike Romeu Alfa no seu traverno, está visual com a opção 44. Gente, Mike Romeu Alfa tem um tráfego para pouso de sono zero, mantenha o setor aguardando instruções. Gente. Torre Salvador, muito boa tarde, Fortaleza 2230, localizador ILS X-Ray da 10. Fortaleza 2230. Informo dois helicópteros, um Robson 44, um Alfa Serra 50, setor norte da torre aqui 510, não interfere com seu pulso. Autorizado pulso, pistão no zero, vento no 70 graus, 09 nós. Autorizado pulso, não no zero, passarela 2230. Lambda 356, dispara 2000, pés o ajuste 10, 104. Autorizado ILS, reposta pisada, Oceana 63. Controle, Azul 4463, solicita manter 160, sinal. Azul 4463, se eu manter nível 1 no 60, se eu tenho condições de qual posição, e o COV? Ah, e o COV, nas 25 milhas da frente, após o COV. A formação está bem coral. Gente, Azul 4463, autorizado desde isso. Gente, vai informar o voo New Cover, do 4473, obrigado. Mike Romeu Alfa, solo. Prossiga. Gente, poderia confirmar por gentileza quanto tempo ele permanece em parte 3? No máximo 3 minutos já. Gente, Mike Romeu Alfa. E após a intenção é prosseguir para rimar. Gente, já tem um plano para rimar? Afirmo. Mike Romeu. Na 6356, o posto final chama a torre na frequência 118 decimal 95. Oceana 6356, ajuste 1-0-4, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informação de tráfego, dois helicópteros à esquerda da cabeceira 1-0, sem interferência com a sua aproximação, um Robson 44 e um Alfa Serra 50. Monitorando 6356, confirme a sua pista, senta. Quase a posição Sanvo, desvio à esquerda, fim de letar formação, proa 190, 40 milhas. Chefe, livre de desvios, 556. 556. Michael Melva, negativo, confirme esse visual com 318 da Avianca na final no zero. Não, ainda não o visual. Gente, mantenha a posição sem interferência com este de aproximação. Ah, ok, agora estou visual com a Avianca e o Miami Alfa. Passarelo 2230, solo aos 47, livre à direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. 21-1-2230, bom. 5-6. Ok. Rebote no ponto de espera da papá. 6-6. 6-6-3-5-6, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, no... quais são? 07 nós. 6-3-5-6, sim, sobrepouso, pista 1-0. Esquerda, está livre de desvio e coordenar com o sábado de retiro. Muito obrigado. Autorizado em graça, pista no 7, reporte em linha de pronto na cabeceira, capatão Kilo Romeu Oscar. O capatão Kilo Romeu Oscar, confirme a saída copiada. Gente, modifique para Coral 1 no Bravo. O Xané 6213, autorizado em manter pista no 0. Papapá, Michael, meu alfa. Autorizado prosseguir para o PAD 3, pouso a critério. Fique atento para evitar sobrevoo de aeronaves e da base aérea de Salvador, ok? Sim, está observando, Romeu. Informação, vento para cheque 170 graus, 08 nós. Michael, meu alfa. Sim, é isso, graças. Oxalá 6356, solo aos 49, liga direita. Chame solo 121, decimal 1. Azul 4463, informa o tráfego posição de 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 130, Alfa Tango 72. Gente, 4462 já está agora 2 milhas para o Través de Coral. Mantém nível 160, serviço radar terminado, chame Ilhéus 120, decimal 1, bom voo. Xené 6213, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 089. Decolagem. Solo, Mike Romeu, só é chamar em 2 para remar, chamo nessa ou outro solo? Chame o solo 121, décima 1 para a cópia, o solo 50. Gente, aguarde para iniciar a decolagem do Kilo Romeu Oscar devido a perfil de saída conflitante com a nave da Paranaguá no zero. Tá 3437, autorizado ali, mantém pista no zero. Ali mantém no zero, tá 3437. Não. Azul 271, contato radar 59 milhas sudoeste da Rio Salvador, voei a posição Bomed e informe no portal de descida. Voei Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Chame 6213, decolado ao 51, chame controle Salvador 119, decimal 8. 118, 6213. Oi, muito bom dia, 2067. Boa tarde. Próximo ponto de espera da 1-0, pronto. 2067, bom dia, mantém ponto de espera pista 1-0. Ok, vou manter. Salve, 1-0, vou 2067, Mike Romeo Alpha. Confirme, já acionado? Afirmativa, acionado, está pronto para decolagem para nós. Gente, Mike Romeo Alpha, decolagem a critério do Pátio 3, vento 170 graus 089, autorizado o cruzamento da pista no 028. Informa o tráfego Robson 44, encontrava-se no través norte da torre, mantém a posição, reporte para o sol. Quem está iniciando, está observando o Mike Romeo Alpha. Gente, evite o sobrevoo da base aérea de Salvador, Michael Elf. O Michael Elf está fora do solo, visual para Enimar. Gente, Michael Elf, reporte no solo controlado da Enimar. Vento 170 graus, 089. Romeo. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, autorizado decolagem pista 17, vento 170 graus, 089. Gente, funcionamento é 203. Então 3437, após decolagem mantém proa até 3 mil pés, ok? Gente, após decolagem mantém a proa, tá? Autorizado a decolar? Autorizado a decolagem pista 10, tanto 3437, vento 170 graus, 099. Gente, de decolagem mantendo a proa até 3 mil pés, tanto 3437. Capatão Kilo Romeo Oscar, decolado ao 54, modifique o transponder para 5526 e chame o controle em 119.8. Sigo sendo da frente, tranquilo, obrigado. Eu vou 2067, pode alinhar e manter a 10? Afirma, eu vou 2067. Obrigado. Agora. Seu controle Salvador, prossiga. Boa tarde, está pra gente, cruza 700, passa para cancelamento. Siga a visão de Real Cristina. Impossível copiar, poderia repetir? Ah, na presente solicita a mudança de regra, seguir visual para o destino. Gente, mantenha sem regra de voo visual. Plano modificado zona 555, quilômetro Oscar. Estou autorizado a voar direto Siri subindo ao 045. A posição então cancelado, solicita seguir todos os corredores, mil pés, seguir as informações. Gente, mantenha mil pés, regra de visual, via corredores, inicialmente corredor Axé, informe através da barra. Levantará a fila, André. Azul 2771, desse mantenha 050. 050. Oi Salvador, boa tarde, UTAN 3437. 3437, contato radar na decolagem, submanter o nível 360 via saída água 1. Via saída água 1 para o 360, UTAN 3437. 1556. 1556. O 2067, autorizado decolagem pista 10, vento 170 graus, 109. De decolagem da 10267, boa. Voo 2067, decolado 57, chame controle 119, decimal 8. Ei, 198, voa, 067. Controle, Salvador, Gol 2067, colando o perfil da São Bruno. Gol 2067, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 360 via saída São Bruno. 360 via, 2067, obrigado, boa tarde. Chama 6213, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna 123, decimal 8. 251, 233, boa tarde. Azul 2771, desce, mantenha 2000 pés, ajuste altímetro no 0, 14, informe final do procedimento LS, que foi pista no 0. 2000, informe estabilizado, possível realizar o LS WIFT, da presencial Serralista 366. Após ITAP, Azul 2771, voo Serra Vitor 366, informe estabilizado. Desce e mantenha 2500 pés. 2500, após ITAP, Serra Vitor 366, informe estabilizado, 2771 da Azul. Romeu Alfa, confirma estimado de pouso, inferir. O nome é 620? Quente, o nome é 625. Não tem um tráfego informal no setor, Vera Cruz e proximidade. Mantenha-se em regra visual, mil pés, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3437, chama agora o centro Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 160, tá no 3437. controle, voo 2067. Voo 2067, controle. Ok, quando possível, por gentileza, coordenado do centro, por onde, ótima. Cheque, voo 2067 agora. Ei, obrigado. Controle, o voo 2067, vai voar proa 235, liberar formações. Voo 2067, está livre os desvios. O centro autoriza após os desvios, direto módulo, informe ao centro diretamente na frequência no 251, alterna no 23.8. Chame agora. 251, 232, muito obrigado, uma boa tarde, bom final de semana. Ó. Voo 867, informação de tráfego, Robinson 44, mantendo 500 pés, setor norte da, do aeródromo, sem interferência com sua decolagem. O Lima aqui no Bravo, livre acionar, chame táxi. Voo 867, decolado ao 06, chame controle 119, décima 8. 08, 867. Comandou com 867, contagem decolado. Voo 1867, contato radar na decolagem, submetendo o voo 400 via saída árvore. E fazendo um pequeno desvio à direita para o 130, livrar formações na reta de decolagem. 7. Na 6226 está livre os desvios, informe ao término, desse manter 050. Ajuste a última entrada em Salvador na 014, sem medicação. Controle Salvador, azul 2771, estabilizado no ILF Whisk. Azul 2771 no contato final, chame agora a torre, na frequência 118.95. 118.95, obrigado. Seu Salvador, boa tarde, Azul 2771, estabilizou no Whisky. Azul 2771, boa tarde. Informação de tráfego, o helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés através norte da torre, sem interferência com a sua aproximação. Autorizado pouso na pista 10, vento 170 graus, 119. Ciente, livre pouso, azul 2771. 78, boa tarde, mantém ponto de espera da pista 10, reporte quando visual com a TR da zona final no 0. Quanto será visual? Visual, com a TR, o TAN 3378. Gente, o TAN 3378, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter a pista 10. Quanto fazer a TR na final, vai uma visão manter na rua dela, 3378. Boa noite, 67, mais quantas milhas nessa proa? 3-0, 30 milhas. Sente. Meu Mike, o meu nome é, bom dia, prossiga. Afirmo, tá, pronto para o acionamento? Gente, livre táxi, é bode no ponto de espera da Papá, o Mike, o meu nome é. Chile 6226, voe ITAP, descendo para o 050, autorizado. Voe ITAP, descendo para o 050, Chile 6226. Cono 867, chama agora Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Recife 128.260, 867. Boa tarde, Salvador, boa tarde, boa tarde, Alvaro 255, tá precisando 220, por 160. Voo 1255, a sanificação via chegada, bonf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 10014. 4 mil descendo via bonf, bono 25. Stan 3378, informo o helicóptero Robson 44. A sua esquerda, através do norte da torre, 500 pés, sem interferência com a sua decolagem. Autorizado decolar, pista 10, vento 170 graus, 119. Decolagem 3378, desloca o tráfego. Lima aqui no Bravo, prossiga. Reporte na Papau Lima aqui no Bravo. Mike, Romeu November, autorizado ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Tão 3378, decolado ao Zuno 4, controle 119, décima 8, chame o controle agora. 198, 3378. Confie na aeronave que chamou o Tony. Gente, Lima aqui no Bravo, mantém a posição na ponte espera da Papá. Ana 226, livre Leste Jack 3, cabeceira 190, desce para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 014, chama estabilizado no curso do localizador. Autoridade, desce para 2 mil pés, Salvador, boa tarde, azul 2788. Mantém ponto espera pista no zero. Mantém ponto espera. Azul 2788, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus 099. Alinhar e decolar, 2788. Boa noite, 867. 788, informação de tráfego, helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés, setor norte da Torre. Setor norte da, do campo, sem interferência com a sua decolagem. Boa pro de bomba. Tente, está livre. Papai Romeu, Mike Romeu November, autorizado decolagem pista 17, vento 160 graus 089. Autorizado 3378. Poderia, por gentileza, coordenar pro ti, para aí os desvios ficariam perfeitos. Gente, aguarde. Azul 2788, decolado aos 17, chame controle 119, décima 8. 19, 8, boa. Vimo, Lima aqui no Bravo, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Colando a sua escuta. Azul 2788, contato radar na decolagem, submantenha. Suba via Momo para o 170. Vindo via Momo para o 170, está livre da restrição na 15ª milha, acima do 110? Que medida de tráfego deverá cumprir? 2788. Papai Romeu Mike, Romeu November, decolado aos 18, chame controle 119, décima 8. 198, Mike, Romeu November, muito grato, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Papai Romeu, Mike, Romeu November. Controle 198, Mike, Romeu November. Controle de Salvador, bom dia. Papa Romeo, Mike, Romeo November. Mike, Romeo November. Contato radar na decolagem, se manter 180. Vou decorar 1 no Bravo. Está entrecortada a mensagem, poderia repetir? Tem contato radar, possível conforme autorizado. Suba 180, sair decorar 1 no Bravo. Subida a 180, corar 1 no Bravo, Mike, Romeo November. O 3378 em condições de voar Cogbo? Controle de Salvador, o Mike Romeo November. Mike Romeo November, prossiga. Solicito 140, o Mike Romeo November como sinal. Gente, subi manter 140, Mike Romeo November. 140, Mike Romeo November. Negativo, Cogbo 3378. Gente, chamada de coordenação junto ao centro Recife, tem mais uma aproximação no setor norte. Negativo, então informa que boa na rua 340 com mais 25. Gente. Tenente 320, sem indicação, disse que mantém 050, autorizando a chegada bom médio 1. Minha pro? Não copia a mensagem. Estado para livre as informações. Sim, a gente está livre. T78 após os desvios de Atabuco. T378 após o Atabuco, obrigado. Número 41, nessa indicação disse manter um 040, autorizado chegar a bom. Agora tem 040, chegada a bom, controle azul 2788, solicita manter a proa 330, para desvio. Gente, está livre, o azul 2788. Será como limite 20 milhas na proa 330. Ok, 20 milhas limitada 330, 2788. Lima, Kilo Bravo. Decolado aos 2-1, acione transponder a posição normal e chame o controle 119, décima 8. 119-8, Kilo Bravo. Controle de Salvador, boa tarde, 63, 55 da WIP. 635, acione a indicação, décima tem 060, chegada a MAN. Identificou 060, chegada a MAN, informa desvio meteorológico, esquerda para 140 por... Ciente dos desvios, o chinês 63 no 5. Estabilizado, ele é secreto, vamos dar. 226, completa a aproximação ILS, X-Ray e chama a torre em 1895. Chama a torre, 1895, chinês 626. Sonho, papatango, leva aquilo bravo. Leva aquilo bravo. Está em contato com o radar de decolagem, submantenha 120, Coral 1 no Bravo. Coral 1 no Bravo, Kilo Bravo. Poderia autorizar presente pro alvará de informação, senhor? 3378, submantenha 300. 300. Confirme mais ou menos o Lima Kilo Bravo. Poderia permanecer na pro aqui para livrar a informação por mais 10 milhas? É, está livre. Faça um check no seu equipamento transponder módulo. Modo Charlie não recebeu a altimetria. Ok, senhor, vai verificar. O 1255, desça para 2000 pés, altimetria em Salvador 1013, livre final LS, cabeceira 2, cabeceira 10, chama estabilizado. 1013, está autorizado descer para 2000 pés, voo 1255. 3378, subindo ao 300, chama Recife agora 2085, altera 2545. 2545. Mar 2085. O 6320, tem condição de voador, não? Claro, tira a radial 257, por isso vai solicitar, como for possível, eu preciso que o seu reporte, quando tiver condições, curva mais à direita para o sequenciamento. Cliente, você mantém inicialmente 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 3. Como manter essa proa por mais 7 milhas? Você sabe que tem como manter essa proa por mais 7 milhas? Mais 7 milhas negativo, tem uma formação bem à frente. Excelente. Então, tome o rumo 360 para evitar as formações. O azul 278. Que Romeu Novembro ele falando para descida e modificação do plano de instrumentos. Chat, Barra Grande, Siri em 1640, correto? Submanter o 160. 160 mais 190. Não, 41, reduzindo velocidade 220, nossa. 220, nossa, 241. 255. 255, final, baixa a televisão. Chama a torre 1 no 8, 95. 295, 255. Bono 255, boa tarde, tráfego avistado. Informo o helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés do norte do campo, sem interferência com a sua aproximação. Autorizado o pouso, pista no zero, vento 160 graus, 089. Ciência, autorizado para o Golo 255. Gente, confirmando o destino Siri, correto? ID Romeo November, confirmando seu destino Siri. Afirmativo, mais Romeo November. Gente, forma para descida. Chile 641, redução velocidade 2009. 2009, Chile 641. Azul 2728, vou direto para o Afonso. Direto para o Afonso. C315, sua vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 180, terá como limite o localizador. Então, se mantenha 4.000 pés, o altímetro em Salvador no 013. Confirmado, 6315, direita para o 180, desce 4.000, 6315. Correto. Resta livre, desce para 2.000 pés, altímetro em Salvador no 0, no 3, livre sinal ILS e X-Ray cabeceira no 0, chama estabilizar. Salvador, 442, aciona identificação, desce, mantenha nível de voo 050, redução de velocidade 230 nós, chegada bom médio, né? Ele é sexo-ray, cabeceiro no zero. Aguarde, posterior, autorização para o LS Whisky. Sim, obrigado. 315, esquerda para o 140, aguarde para interceptar o localizador. Esquerda 140 e aguardo para interceptar, 9 de novembro, desce para 040, informe para a modificação do plano de voo. Afirmo. 6315 para o localizador, esquerda 080, chama estabilizado. Esquerda 080 para o localizador, informe estabilizado, 6315. Valor, 315 desce para 2.000 pés, o time entra em Salvador no 0. 1-3. Aguarde, Zulano. É 315, desce para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-3. 2.000 com 1-0, 1-3. É, 315. Chanel 6141, para o sequenciamento de tráfego, sua vetoração, curva à direita para o 230, limite será o localizador. Direita 230, Lula 9, mantém as regras do visual direto da Ceasa, chame descida. Porto de tráfego de 1500 pés, altímetro em Salvador, 1013. Quem é esse pai? Tá com os nomes lá. Salvador, Alta 3144. Confirme? Confirmo. É o Alta 3144, informação Whisky. 3144, identifique, desse mantém o 060, chegada Bomed 1 não? 60 Bomed 1, Alta 3144. É 320, chama a torre 1895. Espera que o Romeu Novembro, eu vou direto ao Siri. Salvador, China 6320, final da 1-0, boa tarde. Tráfego avistado. Informo helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés no setor norte do campo, sem interferência com a sua aproximação. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 079. Colocação do plano de voo para descer visual, no setor. Romeu Novembro. Romeu Novembro. Cash, plano de voo modificado 1634, desça no setor em condições visuais até atingir o 040. Chinamel 41 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 140, chama estabilizado. Esquerda 140, reportará estabilizada, Chinamel 141. 315, estabilizado? Pro localizador, 6315. Sete aproximação, LS X-Ray, cabeceira 10, Chinatu em 1895. 1895, 6315, cadê a saída? 641, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1093, chama estabilizado. Para 2000 pés, 1093, 1041, chamará estabilizado. Avistado, continue a aproximação, número 2 para pouso. Informação de tráfego, helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés, setor norte do campo, sem interferência com sua aproximação. Ciente número 2, 6315. Na pelo Bravo, prossiga. Possibilidade de encurrar direita, voar direto mais claro. Aguarde. Mantenha inicialmente conforme a autorização. Aqui, Romeu Novembro. Romeu Novembro. Já se enquadrou na altitude para o tráfego em Siri. Informa o reporte quando tiver condições de uma aproximação direta visual para Siri. Apoio e TAP. Afirmo, autorizado 368 para o LS Whisky da 10, desce para 2500 pés, altímetro em Salvador 10 no 3. Azul 2728. 1160 graus, 99. Livre pouso 90, 6315. Estabiliza o localizador, né, 61 no patrão. 041, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Salvador, boa tarde, Genebra no 41, família Paradona. 041, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 1013. Guardando no 0935, andando 41. Vamos. Quem manda é transporte de enfermo, correto? Sim, sim. No 44, desça para 4 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 3. 4 mil e 13, o 3, 4 e 4. Paulo, direita, Paulo 2163, no 5. Gente, Mike Romeu Novembro, já tem condições de uma aproximação direta para seguir? Gente, proteção de águas visuais a 4 mil pés e... chama o controle Léo 120 decimal 1. Mike Romeu Novembro. Está 10, chinelo, na patrona. Mantendo a estrada do Coco, um pouco mais a noroeste, devido à formação chuvosa, o Mike Litoral vai ficando através da 28. Bem, sem interferir com a 10028, está autorizado manter o setor norte, o Mike Litoral. Mantendo afastamento vertical da estrada do Coco, Mike Litoral, grato. Os coordenados com os órgãos adjacentes, um minuto. Salvador, boa tarde, 3204, informação livre, continuando na proa 04. 3204, nossa identificação, desce até 150, sua livre de desvios, informe quando tiver condição de curva à direita. Cortará quando Salvador, boa noite, boa tarde, é 3805 no ponto de espera da 10, tá pronto. Da 3805, mantenha o ponto de espera. Vai mantendo, tá visual aquela nave na coisa. Meu 41 agora, chuva na totalidade do campo. Sente, meu 41. Do 4422. Fica visual quase a cara final? Estou visual sim. Pode o tráfego, galera, e manter a pista 10.